Eu sou Karen Solene. Eu sou o Caio Vernetti. E este é o Momento Plena Aula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. É, e o nosso objetivo neste nosso encontro de hoje, nesta análise aprofundada, é dominar um dos temas que, olha, são os mais decisivos para quem estuda em alto nível, sabe? Nossa, sem dúvida. Que é a Lei dos Crimes Hediondos. A famosa Lei 8072 de 90. Exatamente. A gente vai explorar, sim, as bases de funcionamento desse sistema todo, as alterações que foram verdadeiros terremotos, né, trazidas pelo pacote anticrime lá em 2019. Uhum, teve muita coisa. Muita coisa. E também a jurisprudência finíssima do STJ e as atualizações pesadíssimas da Lei 15.358, que foi promulgada agora, né, no início de 2026. É, fresquinha. E que já tá caindo, matando nas provas. Total. Mas antes da gente mergulhar na técnica pura do texto, eu proponho que a gente visualize uma situação bem prática. Manda. Imagina que um juiz está lá analisando um caso que, assim, chocou o país inteiro. A crueldade do ato é inegável. A comoção social é absoluta, tem aquele clamor público gigantesco por punição máxima. Aquele cenário de jornal que todo mundo acompanha, né? Isso. E aí o magistrado, com a caneta na mão para decidir, ele percebe que a conduta, por mais terrível que seja na vida real, não tem o nome exato escrito lá na lei. Aí complica. E aí? Porque aquela expectativa de uma matemática perfeita do direito penal simplesmente quebra, né? O que o juiz faz num momento desses? Olha, esse é o paradoxo que assombra a aplicação dessa norma desde a origem dela, sabe? Porque a régua que mede o que choca ou não a sociedade não é um sentimento abstrato, não é o que a gente acha. Não tem margem para emoção, né? Nenhuma. Era um texto rígido. E transformar essa indignação coletiva em pegadinhas complexas nas provas é, de fato, a especialidade das bancas examinadoras. Eles adoram isso. Adoram. E para entender como o examinador monta essas armadilhas para quem está lá fazendo a prova, a gente precisa olhar para a espinha dorsal da norma. O Brasil escolheu o critério legal, né, o taxativo, para definir hediondez. Exato, o critério taxativo. Eu costumo ver isso, tipo, como uma lista VIP extremamente rigorosa, só que na porta de uma festa terrível, sabe? Gostei da analogia. É, porque se o nome exato do delito não tiver impresso ali na prancheta, o segurança, que no nosso caso é o juiz, não pode liberar a entrada desse crime na categoria de hediondo. De jeito nenhum. A lei é uma barreira de contenção, né? Sim. Não existe margem para o magistrado olhar e dizer, tipo, nossa, isso aqui foi chocante demais, vou classificar por analogia ou pela gravidade real do fato. É, e essa limitação, que barra qualquer subjetividade do juiz, é justamente o ponto central onde as questões costumam focar. O que cai muito nas provas objetivas é a banca tentando vencer o candidato pelo cansaço emocional. Nossa, sim. Aquelas questões de meia página? Isso. O examinador cria um enunciado imenso, narrando um crime de gravidade absurda, cheio de detalhes sórdidos sobre o sofrimento da vítima, tudo para mexer com quem está lendo. Para a pessoa pensar, meu Deus, um ato tão horrível só pode ser tratado como crime hediondo. Exatamente. O objetivo da questão é engatilhar esse instinto. Mas se o tipo penal específico não constar expressamente lá no artigo 1º da Lei 8072, o gabarito vai declarar que não é hediondo. É a frieza da lei. E ainda sobre essa lista taxativa, um ponto onde muitos escorregam é o momento da consumação, né? Ah, a velha história da tentativa. Pois é. A banca adora colocar aquele cenário onde o autor fez de tudo, esgotou os meios, mas a vítima, por pura sorte, sobreviveu. E é muito importante para quem estuda lembrar que a modalidade tentada tem exatamente o mesmo peso. O mesmíssimo peso. O legislador não quis dar nenhum tipo de alívio para quem falhou no resultado por motivos alheios à própria vontade. A tentativa de um crime listado é indiscutivelmente hedionda. É verdade. Mas, assim, se a lista é tão engessada e fechada, ela sofre de um problema crônico, que é o envelhecimento rápido. A criminalidade é muito orgânica, né? Ela muda de tática o tempo todo. Se adapta muito rápido. Sim. Quando a lei original surgiu nos anos 90, o fantasma daquela época era a epidemia de extorsões mediante sequestro, que aterrorizava o país. Empresários sendo sequestrados, enfim. Aquela fase tensa. Muito. Mas hoje a dinâmica é outra. E isso explica a necessidade daquelas reformas estruturais gigantescas, como o pacote anticrime de 2019, que precisou atualizar o rol quase que na marra. E foi uma expansão bem agressiva em 2019. O roubo, por exemplo, que antes só entrava no rol de hediondos na modalidade de latrocínio, né, com resultado morte, ele ganhou frentes novas. Ganhou bastante peso. O pacote anticrime puxou para dentro da lista o roubo com restrição de liberdade da vítima, o roubo com emprego de armas de fogo e aquele que resulta em lesão corporal grave. E o foco em coibir arma de fogo também disparou, né? Demais. Incluíram como hediondos a posse ou porte de arma de uso proibido, o comércio ilegal e o tráfico internacional de armas. Tudo isso reflete o mapeamento tático do Estado tentando ir de frente contra o crime organizado, né? É a lei tentando alcançar a realidade. Certo. Eu entendo perfeitamente essa lógica para o roubo e para as armas. Mas tem uma coisa que me chama atenção nas alterações de 2019, que é o crime de furto. Ah, esse é um ponto excelente para provas. Pois é, porque para quem está acompanhando a legislação com o material aberto ali na mesa, chega a parecer um erro de digitação. O furto é classicamente um crime contra o patrimônio, executado sem violência contra a pessoa, porque o Congresso resolveu colocar uma forma de furto na lista de crimes hediondos. Iva, não está exatamente na proteção da propriedade ou do dinheiro lá do cofre da agência bancária. O foco é a tutela da paz pública. O único furto que ganha a etiqueta de hediondo é aquele qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo, que cause perigo comum. Entendi. Imagina a cena típica daquelas ocorrências do chamado novo cangaço. Nossa, aquelas no interior do país, né? Isso. Meio da madrugada, uma quadrilha chega com fuzis, sitia a cidade inteira e explode os caixas de uma agência bancária. O estrago não ocorre só no cofre. A detonação estremece o quarteirão todo. Ameaça a estrutura dos prédios do lado, acorda todo mundo. Exatamente. Instaura um terror generalizado na população civil. Então, a gravidade que justifica a hediondez nesse caso muito específico é o potencial destrutivo indiscriminado. Não é pelo dinheiro, é pelo terror. Uma vez que a gente entende o tamanho dessa lista e como ela cresce, a gente precisa debater o peso real desse rótulo, porque não é só um nome bonito, né? Longe disso. As consequências são pesadas. Quem estuda costuma memorizar aquela regra clássica do 3T mais H, lembrando que a Constituição equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo aos crimes hediondos. O famoso bloco dos equiparados, né? Exato. E para esse bloco pesado, o Estado determina vedações constitucionais inflexíveis. A concessão de anistia, de graça e de indulto é terminantemente proibida. O Estado basicamente fecha as portas para benefícios políticos ou humanitários que poderiam extinguir a punibilidade. É, o Estado diz aqui não tem perdão oficial. E existe também o impacto imediato na liberdade do indivíduo. E é bem aqui que as bancas costumam testar o controle técnico, sabe? Testar a atenção de quem está fazendo a prova. E sobre essa questão da liberdade, é aqui que eu esbarro na maior contradição aparente de todo o sistema. E que, olha, confunde muito quem está se preparando. Pode falar, imagino qual seja. A lei diz, de forma expressa, que os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis. Ou seja, não tem fiança. Mas aí a gente liga a televisão e frequentemente vê um acusado de um crime bárbaro conseguindo responder ao processo solto. Saindo pela porta da frente. Saindo caminhando da delegacia. Como que o sistema permite a liberdade provisória de alguém que cometeu um crime classificado como inafiançável? Parecem ideias totalmente incompatíveis, né? É, e o nó dessa questão está em separar mentalmente dois institutos bem diferentes. A liberdade provisória e a fiança. Tá, e como funciona essa separação? Historicamente, lá nos primórdios da Lei 8072, o texto realmente proibia a concessão de liberdade provisória de forma absoluta. O indivíduo autuado em flagrante ficava preso e ponto. Era uma regra automática. Era a prisão obrigatória, né? Isso. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou que essa prisão preventiva obrigatória é inconstitucional, porque ela viola frontalmente a presunção de inocência. Aí, em resposta a essa decisão do Supremo, o legislador editou a Lei 11.464, lá em 2007, que suprimiu do texto essa proibição da liberdade provisória. Pera, isso significa que o juiz agora é obrigado a soltar o preso preventivamente? De forma alguma. O juiz vai analisar o caso concreto para verificar se existem os requisitos cautelares para decretar a prisão preventiva, coisas como o risco de fuga, a ameaça a testemunhas ou a necessidade de garantir a ordem pública. Os requisitos do Código de Processo Penal. Exatamente. Se esses requisitos concretos não estiverem presentes, aí sim o juiz deve conceder a liberdade provisória. O detalhe fundamental e que responde a essa aparente contradição é a forma como essa liberdade se dá. Ah, entendi onde você vai chegar. É. Nos crimes comuns, o sujeito pode ir lá recolher o valor de uma fiança, pagar e responder em liberdade. Nos crimes hediondos, essa liberdade não pode ser condicionada a dinheiro de jeito nenhum. Trata-se da concessão de liberdade provisória sem fiança. A proibição atinge o pagamento, a compra da liberdade, mas não a soltura em si. Nossa, essa sutileza destrói candidatos desavisados, viu? Destrói mesmo. A banca coloca na assertiva bem assim: por se tratar de crime inafiançável, o juiz não pode conceder a liberdade provisória ao autor de crime hediondo. E quem lê rápido marca como correta, mas a afirmação é falsa. Totalmente falsa. E tem outra armadilha na mesma linha, referente ao cumprimento de pena. A literalidade da lei lá diz que a pena vai ser cumprida inicialmente em regime fechado. Mas quem acompanha informativos, lê jurisprudência, sabe que o STF decidiu que impor o regime inicial fechado fere a Constituição. O princípio da individualização da pena. Isso. O juiz pode aplicar um regime mais brando, tipo semiaberto, se ele fundamentar bonitinho. E é aí que entra aquele momento de máxima atenção à leitura do comando da questão. Se o enunciado pedir de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a possibilidade de outro regime existe. Mas, se a pergunta for restrita aos termos da Lei 8072, aí vale o regime inicial fechado. Tem que ler com lupa. Esse jogo de gato e rato, né, entre o legislador e os tribunais, nos traz para o ponto alto dessa nossa análise de hoje. O pacote anticrime de 2019 endureceu muito o cenário, mas ele não foi a última palavra. As estruturas criminais evoluíram, o Estado precisou reagir, e aí a gente chega na Lei 15.358. Promulgada no comecinho deste ano, de 2026. Exato. E aqui vai um alerta máximo para quem está usando materiais, cadernos ou resumos do ano passado. O que a gente vai discutir agora muda o jogo completamente. Rasga o resumo antigo e presta atenção. Com certeza. Essa legislação de 2026 provocou alterações profundas no Código Penal, na Lei de Execução Penal e, evidentemente, no sistema dos crimes hediondos. Uma mudança que precisa ser assimilada imediatamente é a que ocorreu no artigo 180 do Código Penal, o crime de receptação. A revogação do parágrafo 5º. E, só para dar um contexto histórico, antes de 2026, se uma pessoa comprasse um objeto roubado, mas fosse primária e o item fosse de pequeno valor, existia meio que uma rede de proteção na lei, chamada receptação privilegiada. O juiz tinha uma certa margem de manobra. Sim, o juiz podia substituir a reclusão por detenção, podia diminuir a pena ou até aplicar só uma multa. Mas agora, em 2026, essa rede de segurança foi simplesmente dizimada. A receptação privilegiada não existe mais. Acabou. A lógica agora é de intolerância total. Quem fomenta a cadeia do crime comprando mercadoria ilícita, não importa se é de pequeno valor, vai responder com rigor. Mas eu diria que o epicentro mesmo da Lei 15.358 recaiu sobre a própria Lei dos Crimes Hediondos, né? Sem dúvida. Foram adicionados dois novos tipos penais lá no artigo 1º. Os crimes de domínio social estruturado e o favorecimento ao domínio social estruturado. eu preciso que a gente explique a fundo esse conceito. Porque, lendo assim, por que a lei de 2026 precisou criar esse termo tão específico? Não bastava enquadrar essas pessoas nos crimes clássicos, tipo associação criminosa ou constituição de milícia? O que é, na prática, esse domínio social estruturado? Então, a inclusão desse tipo penal ataca um fenômeno moderno que fugiu completamente do controle estatal. A gente não está mais lidando só com um grupinho que se junta para roubar umas cargas ou planejar assaltos. Não é aquela criminalidade comum. Não. A gente está falando de facções que operam literalmente como estados paralelos, grupos ultraviolentos que assumem o controle absoluto do território em bairros periféricos ou em comunidades inteiras. Eles meio que substituem o Estado. Eles são o Estado ali dentro. Eles cobram taxas de proteção dos moradores, monopolizam o fornecimento de internet, de gás, do transporte clandestino e, pior, eles instituem tribunais próprios. Aplicando as próprias leis, né? Exato, aplicando execuções sumárias a quem desobedece às regras internas deles. Eles dominam, com uso contínuo de força armada e muito terror, a própria estrutura social daquela região. Então, enquadrar esse nível de controle territorial como uma mera organização criminosa já não refletia o tamanho do atentado contra a soberania do país. Entendi. Mas diante dessa magnitude absurda de poder, como é que o Estado tenta neutralizar essas lideranças na fase da execução penal? Porque, historicamente, a gente sabe bem que as ordens para manter esse domínio social continuam saindo de dentro das penitenciárias. E foi exatamente pensando nisso que a resposta imediata veio com a criação do artigo 41-A, lá na Lei de Execução Penal. Para esses condenados que integram essas estruturas de domínio social estruturado ou facções ultraviolentas, a comunicação com o exterior sofreu uma restrição sem precedentes na história do Brasil. O que mudou na prática para as visitas? A nova lei autoriza de forma expressa o monitoramento audiovisual com gravação ininterrupta no parlatório. Aquele ambiente de vidro divisório onde o preso conversa com visitantes ou com os advogados? Isso mesmo. E o monitoramento vale também para qualquer sistema de visita virtual que a unidade prisional venha a adotar. Gravam áudio e vídeo de tudo. Nossa, e a fatura mais cara da Lei 15.358 chega bem na hora de calcular os requisitos objetivos para a progressão de regime, né? E como chega? Aí o bicho pega. Porque o artigo 112 da Lei de Execução Penal já tinha abolido aquelas frações antigas, né, de um sexto, dois quintos, lá em 2019, adotando o sistema de porcentagens. Que já tinha complicado a vida de muita gente. Sim. E agora, em 2026, essas porcentagens viraram uma muralha quase intransponível para quem comete crimes hediondos. Ler a lei seca e tentar decorar esses números soltos é garantia de esquecer tudo até o dia da prova. A gente precisa materializar essas porcentagens. Com certeza. E a melhor técnica de memorização para o artigo 112 é a gente acompanhar o percurso de progressão de um condenado hipotético. Boa. Vamos imaginar o seguinte: um indivíduo é condenado pela primeira vez na vida por um crime hediondo. Ele é primário absoluto. Ao iniciar a execução da pena, ele descobre que só vai poder pleitear a ida para o regime semiaberto depois de cumprir o novo marco, que é de 70% da pena. 70%. Um réu primário já inicia o cumprimento sabendo que vai passar quase 3/4 do tempo encarcerado. É muito tempo. E a escada de rigor fica ainda mais íngreme se as circunstâncias mudarem. Digamos que o crime desse nosso indivíduo primário tenha sido um feminicídio. Ou então que ele estivesse justamente no comando daquela organização de domínio social estruturado que a gente acabou de falar. Nesses casos específicos, o legislador exige que o tempo de cumprimento suba para 75% da pena. E aqui entra um alerta vital para a prova objetiva. Ao atingir essa faixa dos 75%, a legislação proíbe expressamente a concessão do livramento condicional. Ou seja, ele até avança de regime prisional, vai para o semiaberto, para o aberto, mas aquele benefício da liberdade antecipada condicional é vedado. Totalmente vedado. E vamos agravar ainda mais a situação do nosso exemplo. O sujeito cumpriu a pena e foi solto. Só que pouco tempo depois ele comete um novo crime hediondo. Ele passa a condição de reincidente específico em crime hediondo. O que acontece? A exigência para a progressão simplesmente dispara para 80% da pena cumprida. O sistema basicamente dá o recado de que não tem mais qualquer tolerância para reincidência numa infração dessa gravidade. E tem o último degrau. Sim, o último degrau do rigor penal estabelecido em 2026. A situação mais extrema ocorre se esse réu, que já é reincidente específico em crime hediondo, venha praticar um novo crime hediondo que resulte na morte da vítima. Aí a barreira vai para o teto. Salta para esmagadores 85%. 85% de cumprimento obrigatório no regime anterior. E, claro, também com a vedação expressa e categórica à concessão do livramento condicional. Olha, para quem estuda, não adianta ficar discutindo se o sistema é severo demais ou não, o foco é a aprovação. É necessário construir essa escalada mental, sabe? 70% por primário, 75% por comandante de estrutura de domínio, ou primário em feminicídio 80% para o reincidente específico e 85% para o reincidente com resultado morte. A grande questão é que a aplicação de leis novas no tempo quase nunca é um processo pacífico. E é bem nesse vácuo temporal que as bancas costumam separar quem apenas decora a lei seca de quem realmente domina a jurisprudência. A gente precisa entender o tema 1196 do STJ. Essa jurisprudência trata exatamente desse momento de transição, daquela lacuna legislativa que ficou, o que o Superior Tribunal de Justiça precisou resolver ali. Então, a controvérsia do tema 1196 surgiu logo após o pacote anticrime. A lei de 2019 previu um percentual exato para o réu primário que praticou crime hediondo com resultado morte, e previu outro percentual para o reincidente específico em crime hediondo. Tá, até aí. Tudo certo. Só que o legislador cometeu uma omissão grave. Ele simplesmente esqueceu de estipular uma porcentagem para o condenado por crime hediondo com resultado morte que fosse reincidente genérico. Imagina a dor de cabeça do juiz. Demais. Imagina um sujeito que tinha uma condenação transitada em julgado por um furto simples, que não é crime hediondo. E aí, no presente, ele comete um latrocínio. A lei simplesmente não dizia qual taxa ele deveria cumprir para progredir. Tinha um buraco negro na lei. E, diante dessa omissão, o STJ ordenou a aplicação retroativa do percentual de 50%. Mas olha, eu confesso que, estudando esse tema, a solução me gerou um conflito imediato com aqueles manuais clássicos de direito penal. A famosa proibição da lex tertia, né? Exatamente, a Constituição e a doutrina proíbem um magistrado de criar uma terceira lei a partir da junção de pedaços de leis diferentes. Para o estudante, fica a sensação de que o STJ pegou uma regra mais branda, lá do sistema antigo, costurou com a gravidade do sistema novo e criou um monstro de Frankenstein jurídico que o Congresso Nacional nunca debateu ou votou. Parece mesmo. Como que essa decisão do STJ não viola a separação dos poderes e essa proibição de combinação de leis? O seu questionamento faz todo o sentido metodológico. Bate aquela dúvida mesmo. Mas a dogmática penal desmonta a ideia do Frankenstein jurídico nesse caso. O STJ fundamentou que não ocorreu uma combinação de leis autônomas. O que incidiu foi um princípio basilar do direito intertemporal, a aplicação da norma penal material mais benéfica. A novatio legis in melius. Isso. O raciocínio é lógico. Se o legislador falhou em prever a reincidência genérica, o juiz não pode utilizar analogia para aplicar o rigor maior que é reservado à reincidência específica, porque isso seria uma analogia em prejuízo do réu, in malam partem. O que é totalmente vedado no nosso ordenamento, né? Proibido. Então, na ausência de previsão legal, preenche-se o vácuo com o percentual imediatamente inferior aplicável a casos semelhantes, que na época era o de 50%. Essa decisão, na verdade, é o cumprimento de um mandamento constitucional que obriga a retroatividade benéfica, e não a criação ilegal de um sistema misto. A lógica fica muito mais clara, assim. O judiciário não inventa uma regra do nada, né? Ele extrai do próprio sistema vigente o teto do benefício para preencher aquele buraco que o legislador deixou, sempre respeitando a vedação de aplicar a regra mais grave sem que tenha a tipificação exata. Exatamente isso. E para a gente organizar tudo o que cobrimos hoje, o estudo da hediondez no Brasil é meio que um mapa cronológico dos maiores medos da nossa sociedade. É um reflexo do momento histórico. A lei inaugural lá de Novinto olhava para os grandes sequestros empresariais. A onda legislativa de 2019 já reagiu ao domínio do novo cangaço, aos explosivos e ao armamento pesado. E a novíssima Lei 15.358, de 2026, ela atualiza todo esse aparato punitivo para focar na destruição dessas estruturas de estados paralelos e governos territoriais criminosos. Essa evolução mostra o quanto a área criminal é dinâmica e responsiva, né? Mas, ao mesmo tempo, nos deixa uma reflexão um pouco perturbadora para pensarmos além das apostilas. Manda. Se o sistema reage a cada nova comoção social, inflando essa lista VIP da hediondez, e aumentando, assim, de forma desenfreada as porcentagens de tempo na prisão, só para aplacar a opinião pública, fica a dúvida: será que não estamos caminhando para um futuro onde o rótulo de crime hediondo vai deixar de ser uma resposta de exceção para a pior das condutas humanas? Virando o padrão. Pois é, tornando-se de forma diluída apenas a regra geral de como o Estado processa e pune os cidadãos. É uma provocação importante para a gente continuar questionando as engrenagens do direito que estudamos diariamente. Com certeza. Fica o pensamento. E eu sou Karin Solene. E eu sou o Caio Vernetti. E este foi o Momento Plena Aula, onde conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Até a próxima análise.